0 para 0, 83, taxi runway 10. 083, taxi via Alpha and call me back before taxi Juliet. Alpha, call you before Juliet, 0 para 0, 83. Portugal 019er, maintain position before taxi Juliet, stand by to join on the main apron. Yeah, Portugal 019er, hold short for Juliet. Boa noite. Boa. 5972, pronto. Tem Matheus, pronto. Alema, no zero. Alema, no zero, 5972. Estimado de 4 minutos para iniciar o puxo. 9141, decolado aos 41, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. 9141. Controle Salvador, boa noite, o azul 9141, perfil da Dael. Azul 9141, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado curva direita na prateleira. Após 2000, autorizado direito, Leda, o azul 9141, grato. Segue em frente, segue o Boeing da companhia como número 2, via Índia. Ponto de espera, torre 1895, 1014 no ajuste, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1014, uma boa noite, 9249. O Gol 9249 na escuta? Na escuta. Coordene com a equipe de solo. Tenho dois Airbus 330, um da Air Portugal e um da Air Europa. Vão passar a retaguarda e vão prosseguir para a sua esquerda, portão 10 e 11. Após a passagem dos dois tráfegos, coordena com a equipe de pátio e reporta pronto para o táxi. Após os dois Airbus, passarão a guarda com o autorizado. Portugal 019, taxi via Juliet, gate 11. Ok, via Juliet, go to gate 11, airport 019. Boa noite, obrigado. Europa 083, taxi via Alpha and Juliet, gate 10. Alpha, Juliet, gate 10 for Europa 083. Rio 5972, decolado aos 44, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, boa. Fixo aqui. Para o 320. Rio 5972. Boa noite, contato radar, suba para o nível 320, na saída da El. Saída da El. At Portugal 019, do you have the follow me vehicle in sight? Informative, at Portugal 019. Roger. Azul 9141, voe bridge. 9141, bridge. Rio 5972, voe Leda. Direto Leda, 5972. O Rio 9810, Guarulhos, o nível 340, via rota conforme o plano de voo. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, após a decolagem, o perfil da subida será da El Leda, após Leda voa Obdude, e após conforme a rota do plano. O controle Salvador 120.8 e aciona 5130, o Rio 9810. 340 conforme para Guarulhos, rota conforme após o voo, decola décima à direita, subida da El Leda, depois... Altitude, Popó 3120.8, responde a 530, Rio 9810. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, sinal, Rio 9810. Contará com a droga. Decolado aos 4.6, controle 120.8, bom voo. 208, já pra nós. Gona 074, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 na EL, 074. Azul 9141, no centro Recife no 3395, alterno no 3325. Azul 9141, copiou o controle? 9141 na escuta, prossiga. Sobe Centro Recife no 3395, alterno no 3325. 3395, alternando no 3325, azul 9141, muito obrigado, bom trabalho, boa noite. Finalmente, boa. Gol no 074, voe Leda. Direto Leda no 074. Livre decolar dono zero, vento 080 graus com 7 nós. Iniciando, 9287. Chame o Centro Recife no 3395, alterna no 3325. 3395, alterna 3325, grato, boa. Boa. Boa noite, 05. Boa noite, autorizado de chegada a Mari. Deixa para o nível 050, altímetro 9014. Chegada a Mari. 6224, ciente. Coordene com a equipe de pátio. após a passagem de um Boeing da Gol, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, autorizado no 01, chama táxi. Faz a Gol, autorizado e chama táxi, é 224. O Rio 98 no 0 é o solo, na escuta? Chega na escuta. Ok, em coordenação com o controle Salvador, modifique a sua subida para decolagem da 1-0, primeira curva à direita no perfil da Arbor, elefa, após elefa, direto obdude, e após obdude, conforme a rota do plano. Tem mais, Diego. Arbor, por subida, pressão elefa, elefa, direto obdude, Rio 98, 1-0. Correto, chama pronto, Rio 98 no zero. Gol 9287, é possível voar direto à posição Zeta? Autorizado, 9287. Direto Leda, Gol 9287, obrigado. Solo, Chanel 6224. Prossiga. A equipe de terra não avista tráfego. Confirma, podemos iniciar o push? Negativo, mesmo já finalizou o pushback no outro lado do pátio, no setor sul do pátio, já vai iniciar o táxi. Após o gol, iniciando 01, o Chanel 6224. Ciente. Então, após ele ingressar ali para a cabeceira, a gente inicia, obrigado. Táxi 9249, 143, alternado Galinhão, 4 horas e 10. Autorizado via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118, 195, ajuste 1-0, 1-4, tem um bom voo, gol 9289. Pátio Índia, posto 2296, bom balanço. Na 3600, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, altímetro no 014. Paulo Salvador, na escuta do Mike Hotel Tango. Firme. 249, ponto de espera pronto. 9249, linha decola do 1-0, vento 080 graus com 7 nós. Linha decola 9249. Mike Hotel Tango, aguarde para iniciar o reboque. Aguardar para reboque, Hotel Tango. Confirmando, é do portão 04 até o pátio 3, é isso? Afirmativo. Ciente. Decolador 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, boa noite. Controle, boa noite, gol 9249. Gol 9249, contato radar, suba para o nível 360. Após 2000 pés, está autorizado curvar à direita na proa de Leda. 2000, agora Leda, subindo 360, 9249. Gol 9287, centro resistência no 3395, alterno no 3325. 13395, 13325, gol 9287, uma boa noite. Boa. Está alternando aqui em Salvador. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 14, tenha um bom voo, Xané 6224. Direita Índia, ponto de espera 10, torre 118, 95, e ajuste 14, 6224, obrigado. No 805, após o TAP desça para 2000 pés, altímetro no 04, está livre LS e reporta estabilizado. Após o TAP desce para 2000 pés, livre LS, reportará estabilizado. Gol no 805. 80 graus, com 8 nós. É, fala no 0, meu, 6, 4. 104, desconsidere a restrição de altitude na posição em TAP. Desce para 3000 pés. 10014, desconsiderar ITAP? Desconsidera restrição de altitude na posição ITAP, desce para 3000 pés. Descendo para 3000, desconsidera restrição de altitude em ITAP, para 3000. decolador 01, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado e uma boa noite. Controle, boa noite, o Xanair 6224. Xanair 6224, boa noite, contato radar, submantém o nível 90 na saída Puca. Saída Puca, nível 190, 6224. Tá 3600, reduza para 2009, tráfego na sua posição de 1h09.5, rumo Nordeste. É um Boeing 738 da companhia Gol com 2109 ground. Azul 4107, autorizado chegada a mar e desça para nível 050, altímetro no 0 no 4. 050 com altímetro 1014. Tá 3600, copiou o controle? Afirmativo, então reduzindo para 2009, soltando 3600, ciente do tráfego no GPS. Ciente. Controle, possibilidade de coordenar com centro a proa direto de Aracaju para o 6224. Aguarde, 6224. Na escuta. Gol 9249, Recife no 3395, alterno no 3325. Obrigado, boa noite. Olá. Estabilizado localizador, voo 9805. 805, Duna, completa aproximação, sou na torre 9895. 895, Camará, 805. Otan, Mike, Hotel Tango na escuta. Hotel Tango na escuta. Autorizado, inicial reboque na escuta permanente, reporta ingressando no pátio 3, liberando o pátio 1. Autorizado o reboque, escuta permanente, reportará agora ingresso no pátio 3, Hotel Tango. 49. Ok, obrigado. Nada. Então 3600, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 4, está livre ADS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1-0 no 4, autorizado LS. Tão 3600, reporte estabilizado. 3600, reduzir para 1800 nós, tráfego que precede, está com 1.40 nós de ground speed, passou Duna a 2 milhas, 3 milhas agora. Reduzindo para 1800 nós, tão 3600. É 6224, hora que ajuda presente. Aracaju, 6224. Tá livre o pouso, baixado e travado, pista 10, voo 1805. Rio 9810, decolada 06, controle 120, decimal 8, com voo. 2208, obrigado. Salvador, Rio 9810, decolado na subida Arbor. Rio 9810, boa noite, contato radar, suba para o nível 340. Após 2000 pés, está autorizado curva à direita na Praia de Elefa. Ciente após 2000, curva de para Elefa, Rio 9810. Tá. Então, 3600 estabilizado no ILS. CAN 3600 completa aproximação, chame a torre na noite 95. 11895, CAN 3600. CAN 3600, estabilizado no ILS. CAN 3600, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para o pouso, CAN 3600. Controle Oceania 6224, solicita o nível final 170. Sub mantém o nível 170, 6224. Ciente, autorizado nível 170, 805, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, no 80. Gente. Vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso no 0. Altímetro no 0 no 4, autorizado pouso no 0, TAN 3600. Gol no 805, livrou na esquerda. Gol no 805, boa noite, taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta para ingresso Juliette, no 805. Mike Hotel Tango, autorizado para seguir até o Pátio 3, reporta no término do reboque. É 124, atinge nível 170. Cinema 224, ciente, mantém o nível 170 e escuta do controle. Aguarde transferência para o controle Aracaju. Na sua escuta, aguardando 6224. Né, 3600, solo 110, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, tá 3600. Paulo Salvador, TAN 3600, livrou. TAN 3600, boa noite. Taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta na Juliette, TAN 3600. Gol no 805, Juliette, portão 01. Juliette para portão 01, no 805. Autor Salvador, aqui é o Michael Teotango, autorizado a autorização para ingresso no PAC 3. Tá livre, reporta no término do reboque, o Mike Hotel Tango. livre, reportará o término, Mike, até o término. Tá 352, boa noite, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, altímetro no 0 no 4. TAM 3600, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, TAM 3600. Oceania 6224, serviço radar terminado, 65 milhas nordeste do VOR de Salvador, mantenha o nível 170, chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. Entre Aracaju agora 203, obrigado, uma boa noite. Boa. Rio 9890, Centro Recife 1353, alterno no 260. 1353, 1260, Rio. Azul 4107, estabilizado IRS. Azul 4107, Torre 9895. 1895. O azul 4107. Azul 4107, check o trem, viu pouso 910, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, está passando externo, 4107. Tem vento na pista, já? 080 graus com 8 nós. Ok, não, que aqui no externo tá com mais de 20, obrigado. Motor de Salvador, né? Solo Salvador na escuta do Mike Hotel Tango? Mike Hotel Tango é o solo no término do reboque no pátio 3, uma boa noite. Obrigado, boa noite, devendo a sequência. Aí sem restrições, altímetro no 0 no 4. Está livre LS, reporta estabilizado. No 07, solo 1 no 9, livre à direita, solo 1 2, um decimal 9. 2 no 9, livrado. No 2, boa noite, autorizado chegar da mar e desça para o nível 050, altímetro no 0 no 4. 0050, no 0 no 4, poderia voar direto em tapa, cara? Estamos atrasados um pouquinho. Autorizado. Direto em tapa, obrigado. Azul 4107, boa noite. Táxi via Alfa Juliette até o pátio 3, remota 05. Alfa Juliette até o pátio. Confirme pro 4107. Pátio 3, remota 05. Ok, então vai. Alfa Juliette, pátio 3, remota 05, azul 4107. Sinai 6212, desce para 3.000 pés, altímetro 9094. Desce para 3.000 pés, 1014, Sinai 6212. Na 6258, boa noite, autorizado chegada à mar e desça para nível 050, altímetro 9094. 050, chegada à mar. É positivo. Obrigado, 6258. Cidade está 6258, obrigado. Boa noite, chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Ajuste no 014. 14, chegada Bonf, desça 060. Com no 643, o senhor está ciente da informação aqui? Azul 9133, boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 070, ajuste 1014. Do 9133, redução para 2509. Dois três zero nós, número 5 na aproximação. Dado no X-ray, dá 3152. Dan 3152, complete final do procedimento ILS X-ray, chame torre 1 no 8.95. 1895 a torre, 3152, espera que é bom. Até bom pouso. O Sané 6212, desça para 2000 pés, ajuste 90 no 4, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reposto estabilizado. Desce para 2000, ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado, chineiro 6212. Pan 3152, livre pouso 9 no 0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1 no 0, Pan 3. 3152. Sané 6258, livre da restrição em TAP, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 3. Sané 3000 pés, 0 no 3, livre da restrição em TAP, Sané 6258. Salvador, o São Mike Exchange, ingressando ao pátio 3. Gente, o Mike Exchange reporta no término do reboque. Ok, reportaremos. Solo aos 3-0, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. Ao livre 1-2-9, boa. Salvador, boa noite, eu estou 3152, quebrou. 3152, boa noite, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Juliette, 6212, estabilizado? 01. Complete final do procedimento ILS X-ray, chame torre 1 no 8, decimal 9. Torre 18, 9. 395, Oceanaero 6212, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Oceanaero 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse autorizado. Oceanaero 6258. Oceanaero 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse autorizado. Oceanaero 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray, reportará estabilizado. Oceanaero 6258. Oceanaero 80 e a transponder 5142. Gol no 805. Planejamento correto, portão 01, chama pronto, gol no 805. Chamarei, gol no 805. 0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pista no 0, Oceanaero 62, no 2. Autorizado ingresso, portão 612, portão 3152. Prossiga até o portão 612. Azul 9133, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 0, limitado pelo localizador. Bati vetoração à esquerda 0 no 0, limitado pelo localizador, manual 3. Ou no 643, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2013, repasse estabilizado na FC, repasse. Cada boa noite. Pegador, Oceanaero 6258. Oceanaero 6258, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, décima nota. Fala, torre 1-9-8-9-5, Oceanaero 6258, bom trabalho. Grata, bom pulso. Azul 9133, desça para 3000 pés, permaneça o ajuste. Ativo 3023, batendo a torre. 7 para o 07, Oceanaero 6212. 070 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Esse trem ainda não baixado, livre pouso 10, Oceanaero 9133, curva direita, proa 050. Direita 050, 9133, permanece limite? Afirmativo, aguarde o último vetor para o localizador. Quero. Posso mandar a chave Azul 9133 para o localizador, curva direita, aprova 07080, repórter estabilizado. Gol no 8-0-5, 0-1, pronto para o push-back. Autorizado, gol no 8-0-5, chama pronto para o táxi. Ibis Amaral, 8-0-5. Completo final do procedimento LS X-Way, chame torre 1-1-8-9. 18-15, obrigado, boa noite. 118-95. 95, valeu. Afirmativo, boa noite, bom povo. Azul 9133, desça para 2000 pés, permanece o ajuste 9013, autorizado final do procedimento ILS-X-Way, responsabilizado. Cliente para 2000, eu reportar a empresa da ILS-9133. É 258, solo aos 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, solo 219, chama 6252. Alô, Tauro, boa noite, Xané 6258, Fox, voltando na Alfa. Ô, Xané 6258, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 5, Xané 62. Zero vento, 070 graus com 79, altímetro no 0 no 3. Ei, livre pouso na 10, 64, 0.